Yo estoy seguro que Dios tiene algo para nuestras vidas el día de hoy. Eu estou certo que Deus tem alguma coisa para nós hoje aqui neste lugar. El deseo del corazón de Dios es bendecirnos. O desejo do coração de Deus é nos abençoar. Pero muchas veces nosotros no estamos viendo esto. Mas muitas vezes nós não estamos vendo isso. Cuando alguien te pregunta, ¿para qué vino Jesús? Quando alguém pergunta a você, por que que Jesus veio? Muchos respondemos y decimos lo siguiente. Muitos respondemos e dizemos o seguinte. Jesús vino para darnos salvación. Jesus veio para nos dar salvação. Jesús vino para liberarnos. Jesus veio para nos liderar. Jesús vino para transformarnos. Jesus veio para nos transformar. Jesús vino para sanarnos. Jesus veio para curar-nos. Y comenzamos a dar respuestas como estas. E damos respostas como estas. Quiero que piense bien esto. Eu quero que você pense bem. Jesús le dijo a Pilatos. Jesus disse a Pilatos. Yo he venido para revelar la verdad. Eu vim para revelar a verdade. Jesús vino a este mundo. Jesus veio a este mundo para darse a conocer. Para se dar a conhecer. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ele disse, conhecereis a verdade e pela verdade vocês serão livres. Él era la verdad. Ele é a verdade. Entonces cuando nosotros conocemos la verdad, então quando nós conhecemos a verdade, entonces obtenemos como resultado la salvación. Então temos como resultado a salvação. La sanidad. A cura. La liberación. A libertação. Y esa transformación. E essa transformação. Cuando nuestro entendimiento. Quando entendemos. Quando entendemos que él es la verdad. Que ele é a verdade. El camino y la vida. Ele é o caminho e a vida. Nuestra vida comienza a tener sentido. Nossa vida começa a ter sentido. Y hay cosas que nosotros no hemos visto. E existem coisas que nós não vemos. Ou talvez não estamos vendo. Ou talvez não estamos vendo. Somos creyentes. Somos crentes. Pero no estamos obteniendo las bendiciones de Dios. Mas não estamos absorvendo a bênção de Deus. Y nosotros no estamos entendiendo por qué. E não estamos entendendo por quê. ¿Por qué, Dios? Por que, Senhor? Yo te conozco. Porque eu te conheço. Te amo. Eu te amo. Te sirvo. Eu sirvo ao Senhor. Doy los diezmos, las ofrendas. Eu trago meus dízimos, minhas ofrendas. Pero minhas algo ofertas. No está andando bien. Algo no anda bien. Mas alguma coisa não está indo bem. Y en esa tarde. Nesta tarde. Yo quiero que reflexionemos. Eu quero que você pare para pensar. ¿Qué es lo que en el corazón de Dios está? O que é que tem no coração de Deus? Porque ele quer bendecir-nos. Porque ele quer abençoar a vocês. Quantos de vocês sabem a história do rei Saul? Quantos conhecem a história do rei Saul? Agora, eu sou Saul do Novo Testamento. Agora, eu sou o Saul do Novo Testamento. El rey Saúl, o rei Saul, recibió promesas de parte de Dios. Recebeu promessas da parte de Deus. Dios le dijo que lo iba a bendecir. Deus havia dito, eu vou te abençoar. Pero él no las recibió. Pois, mas ele não recebeu essa bênção. Por que não a recebeu? Por que não recebeu? Miren o que diz a Escritura. Veja o que diz as Escrituras. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Capítulo 15, verso 22. 22. Que diz? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Deus lhe estava dizendo, através de Samuel, ao rei Saul, que não eram os holocaustos, sino a obediência. Deus estava dizendo, através do profeta Samuel, ao rei Saul, que não era só a questão dos holocaustos, não era também a obediência. Não é fazer o que a nós nos parece. Não é fazer aquilo que me parece bem. No es lo que yo creo que debo hacer. Não é aquilo que eu creio que devo fazer. No es lo que siento lo que tengo que hacer. Não é o que eu sinto que tenho que fazer. Tengo que hacer lo que dice Dios. Eu tenho que fazer aquilo que Deus disse. Y el rey Saúl no lo hizo. E o rei Saul não fez assim. Y lamentablemente. Lamentablemente. E lamentavelmente. Él no obtuvo todas las bendiciones que Dios tenía. Ele não recebeu toda a bênção que Deus tinha preparado para ele. Entonces, en esta tarde vamos a meditar. Então nessa tarde nós vamos meditar. Não vai ser que nosotros no estamos recibiendo las bendiciones de Dios. Não é que nós não estamos recebendo a bênção de Deus. Porque no estamos prestando atención. É porque nós não estamos prestando atenção. A lo que Dios quiere que hagamos. A tudo que Deus quer que façamos. Entonces, lo primero que quiero hablar con ustedes. Então a primeira coisa que eu quero dar a vocês. Se encuentra en Efesios capítulo 6. Está em Efésios capítulo 6. Verso 1 al 3. Verso 1 a 3. Leia. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E desculpa, só até aí. Escute isto. Deus não miente. Deus não mente. As leis de Deus se vão cumprir. A lei de Deus vai se cumprir. Os mandamentos de Deus se vão cumprir. Os mandamentos de Deus se cumprirão. Isso não depende de nós. Isso não depende de nós. Senão é sua palavra. Depende da sua palavra. Pero nosotros, mas nós aqui, temos que prestar atenção. Precisamos prestar atenção. Eu conheci ao Senhor à idade de 12 anos. Eu conhecia o Senhor quando tinha 12 anos. Meu pai me abandonou quando eu era um niño. O meu pai me abandonou quando eu era uma criança. Eu não tinha absolutamente nada, nenhuma relação com ele. Eu não tinha nenhuma relação com ele. Es más, yo lo odiaba. E mais ainda, eu odiava meu pai. Honestamente, eu odiava a meu pai. Honestamente, eu odiava meu pai. Esse era meu pensamento. Esse era o meu pensamento. Um dia me farei homem. Um dia um homem. E vou ir a buscá-lo. E lo vou assassinar. Isso eu pensava. Eu pensava, um dia eu vou buscá-lo e eu vou assassiná-lo. E não me importa se me vou preso. E não importa se eu vou ficar preso. Pero yo lo voy a asesinar. Mas eu vou matá-lo. Esse era o ódio. E a amargura que havia em mim. Isso era o ódio e a amargura que havia dentro de mim. Pero conozco al Señor a la de 12 años. Mas aí eu conheci o Senhor. Dios cambia mi vida. E Deus mudou minha vida. Entonces yo digo, voy a perdonar a mi padre. Então eu disse, eu vou abandonar o meu pai. Voy a perdonar a mi padre. Eu vou perdoar ele. Ya no voy a tener este sentimiento de odio con él. E já não tenho mais esse sentimento de ódio contra ele. Y comencé a crecer. E comecei a crescer. Comenzaron a suceder muchas cosas en mi vida. E muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Pero habían cosas que no estaban bien. Mas havia muitas coisas que não estavam bem. Y yo no entendía por qué. E eu não entendia por quê. Hasta que un día. Até um dia. A la edad de 18 años. Na verdade, quando eu tinha 18 anos. Volví a leer este pasaje. Eu voltei a ler esse texto. Y lo leí de una manera totalmente diferente. E eu o li de uma forma totalmente diferente. Y la escritura dice: "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres." E a escritura diz: filhos, obedecei no Senhor a vossos pais. E isso não era difícil para mim, eu lo entendia. Pero lo siguiente fue una revelación de parte de Dios para mí. Essa primeira parte não era difícil para mim, eu entendia. Mas a próxima parte é que foi difícil. Dijo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Yo creía que honrar padre y madre era perdonarlos. Eu cria que honrar pai e mãe era perdoar eles. Pero no tiene nada que ver el perdonar a mi padre o a mi madre con la honra. Mas não havia nada, não tinha nada a ver eu perdoar meu pai e a minha mãe com relação à honra. Quiero darle el concepto más sencillo de lo que significa honra. Eu quero te dar o conselho mais simples do que significa honra. Honra significa traer alegría al corazón. Honra significa trazer alegria ao coração. Que significa honra? Si honra significa traer alegría al corazón, ¿qué significa deshonra? Se honra significa trazer alegria ao coração, o que é que significa desonra? Ustedes son sabios. Vocês são sábios. Y yo me quedé pegado en ese texto. E eu queria brigar com esse texto. E eu comecei a sofrer. E eu comecei a sofrer. E eu disse: Senhor, meu padre nunca me deu nada. Senhor, meu pai nunca me deu nada. Me abandonou. Ele me abandonou. Eu já o perdonei por isso. E eu não, eu já o perdoei por isso. Agora tu me dizes que eu devo trazer-lhe alegria ao coração a ele? Agora o Senhor vem e me diz que eu preciso trazer alegria para o coração dele? Deus, meu pai, minha madre, lhe hizo 8 anos juízo para que me reconociera como seu filho. Deus, meu pai e minha mãe gastou, meu pai gastou 18 anos para me reconhecer como pai, como filho. Agora tu queres que eu lo vaya e lo busque? Agora o Senhor quer que eu vá até ele e o traga? Quando eu não he tenido uma relação com ele? Eu nem tenho uma relação com ele. E queres que eu lo honre? E quer que eu o honre? O Espírito Santo me decía. E o Espírito Santo dizia a mim: honra a tu padre e a tu madre, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. Eu fui. Eu fui a buscá-lo. Fui buscá-lo. Pero eu fui com muito, com muito desagrado fui. Mas eu fui assim muito desagradado. Fui buscá-lo. Eu fui buscá-lo. E quando lo vi. E quando eu o vi. Ele não me reconheceu. Ele não me reconheceu. Se ele me deixou de um niño. Eu era um menino. Eu já era um homem. E agora eu era um homem. Então, quando eu o mirei, le dije, papá, e de frente le dije, papá, he venido a hablarte acerca del amor de Deus. E então eu olhei nos seus olhos e disse, pai, eu vim aqui falar a ti a respeito do amor de Deus. E ele me dijo lo siguiente. E ele me disse o seguinte: não me digas que agora te has convertido em um cobarde evangélico. Não vem me dizer que agora você virou um covarde evangélico. Agora, eu havia feito muito esforço para estar aí. Eu já tinha feito muito esforço para estar ali. E em esse momento eu mirei e dije: mira, vine a hablarte acerca do amor de Deus. Então, mas como não queres ouvir. Então eu disse novamente a ele: eu vim falar do amor de Deus. Mas como você não quer ouvir. Te vas a ir al infierno, le dije. Você vai ao inferno agora. Ahora se lo dije con sabor a farinha, así, ¿no? Então eu disse com sabor de la farinha. Vingança. Y se lo dije así, te vas a ir al infierno. E disse a ele, você vai pro inferno. Él no tenía una relación conmigo. Ele não tinha nenhuma relação comigo. Yo me di la vuelta. Eu me virei e me fui. E fui embora. Y yo le dije, Señor, yo ya cumplí. E eu disse ao Senhor, eu já cumpri. E eu sabia que eu não havia feito o que tinha que fazer. E eu sabia que não tinha feito o que precisava fazer. Eu me segui em isto. Então eu acabei com a lida. Seguia na igreja. Seguindo a igreja. Servia ao Senhor. Servia ao Senhor. Me casei. Eu me casei. Amei ao Senhor desde minha juventude. Amei ao Senhor desde cedo, na minha juventude. E aos 5 meses de casado. E eram 5 meses de casado. Eu tinha 20 anos quando me casei. Eu tinha 20 anos quando me casei. Aos 5 meses de casado. Aos 5 meses de casado. Minha esposa é operada. Minha esposa foi operada. E le quitam todo o ovário esquerdo, se lo quitam. E ela tirou o ovário esquerdo. Não entendimos. Nós não entendemos. Ao ano e meio de casados. A 1 ano e meio de casados. Le estirpan las 3/4 partes del ovario derecho. Le quedó 1/4 de ovario. Tiraram 3/4 do outro ovário. Ficou só 1/4 do segundo ovário. Nosotros no entendíamos, Señor, ¿por qué esto? Então nós não entendíamos, Senhor, por que isso? Como a los 23 años. E depois com 23 anos. Me hicieron un examen y me encontraron infértil. Tenía varicocele bilateral, era infértil. Então eu fiz um exame e constataram que eu era estéril. Estéril. 24 anos. 24 anos. Minha esposa com 1/4 de ovário. Minha esposa com 1/4 do ovário. Yo estéril. E eu estéril. Y un día le dijimos al Señor. Então um dia eu disse ao Senhor. Señor, no entendemos. Senhor, eu não entendo. Te amamos tanto. Nós te amamos tanto. Te hemos servido desde nuestra juventud. Nós temos servido ao Senhor sempre. Pero luego en el baño. Mas, no sé a cuántos de ustedes el Señor le habla en el baño. Eu não sei com vocês, a quantos de vocês o Senhor fala no banho. En el baño me estaba lavando los dientes. Eu estava lá no banho, escovando os dentes. Yo tenía 24 años en ese entonces. Eu tinha 24 anos. Habían pasado ya 6 años. Já haviam passado 6 anos. E o Espírito Santo falou ao meu coração. O Espírito Santo falou comigo no meu coração. Saúl, honra a tu padre e a tu madre, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vaya bem em esta vida. E eu entendi que eu devia buscar novamente a meu padre. Eu entendi que eu tinha que buscar novamente o meu pai. Esse dia lo fui a buscar. E quando lo encontrei, ele se assustou, ele estava em cama, estava enfermo. Eu fui buscá-lo então nesse dia, e quando eu o encontrei, ele estava doente na cama. Ele tinha sua família, eu tinha 5 irmãos mais com essa família, ele já havia feito outra família. Ele tinha outra família, já tinha 5 irmãos com aquela família, ele tinha mais 5 filhos. Pero yo entré a su cuarto. Mas eu entrei no seu quarto. Lo miré. Eu olhei para ele. E le dije, papá, he venido para que me perdones. E eu disse a ele, pai, eu vim para que o Senhor me perdoe. Quiero pedirte perdón porque yo he sido un mal hijo. Eu quero te pedir perdão porque eu tenho sido um mau filho. E eu comecei a llorar e le dije, yo te he odiado. E eu tenho nesse tempo todo te odiado. E yo me he portado mal contigo. E eu tenho me colocado de uma forma muito mal com o Senhor. Pero hoy he venido para pedirte perdón. Mas hoje eu vim aqui para te pedir perdão. Yo necesito que tú me perdones. Eu necessito que o Senhor me perdoe. Mi padre me miró y comenzó a llorar. Meu pai olhou para mim e começou a chorar. Y él me dijo, no. Tu perdona-me a mim. E ele disse, não, filho, você me perdoa. Eu te abandonei. Eu te abandonei. E me disse, filho, eu quero o Deus que tu tienes. E me disse, filho, eu quero o Deus que você tem. Essa noite, meu pai recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Naquela mesma noite, meu pai recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a palavra honra seguia, trazer alegria ao coração, trazer alegria ao coração. E a palavra sempre no meu coração, trazer alegria ao seu coração, trazer alegria ao seu coração. Para esse tempo eu era um comerciante. Parece que eu era um comerciante. Já aos 24 anos eu tinha meu departamento, me lo havia comprado, tinha um carro, me ia muito bem. Eu já tinha 24 anos, eu tinha uma loja, eu tinha um carro, estava indo bem. E então o Espírito Santo me disse: pergunta-lhe a tu padre o que necessita. Então o Espírito Santo me disse: pergunta ao seu pai o que ele necessita. Por questão de segundos, quase lucho. Por questões de segundos. Ele não me deu nada. Ele não me deu nada. Pero lutei e não aceitei esse pensamento. Eu lutei e não aceitei esse pensamento. Por uma questão de segundos, eu não aceitei esse pensamento. E lhe perguntei a meu padre: papá, tu necessitas algo? Mas eu perguntei ao meu pai: pai, o senhor necessita de alguma coisa? E ele me disse: eu sou comerciante. E ele me disse: eu sou comerciante. Não tenho capital. Eu não tenho capital. Para poder vender minha roupa. Para poder vender a minha roupa. Mire, mire o gracioso de esto. Olha que interessante isso. Eu não vivi com ele. Eu não vivi com ele. Ele era comerciante, vendia roupa. Ele era comerciante e vendia roupa. E eu era comerciante. E eu era comerciante. E vendia roupa. E vendia roupa. Bem. Então, esse dia eu tinha $800 no bolso. Então, nesse dia eu tinha $800 no bolso. Eu saquei os $800. Eu saquei, eu tirei os $800 e se los dei. E dei a ele. E lhe disse: papá, isto te ajuda? E disse: papai, essa é minha ajuda. E ele me disse: sim, por supuesto. Sim, sim, eu quero essa ajuda. Y entonces el Espíritu Santo me dijo: dile qué más necesita. Então o Espírito Santo me disse: dê mais o que ele necessita. Yo le pregunté: papá, ¿qué más necesitas? Então eu perguntei a ele: pai, o que o senhor mais necessita? Necesito un teléfono. E ele disse: eu necessito de um telefone. No tengo teléfono. Eu não tenho um telefone. Y entonces le dije: el día de mañana yo te voy a poner un teléfono. Então eu disse: amanhã eu vou te trazer um telefone. Y al día siguiente yo se lo puse. E no dia seguinte eu trouxe o telefone. Escúcheme. Escuta-me. Yo bendije a mi padre y traje alegría a su corazón. Eu sabia que eu precisava trazer alegria ao coração do meu pai. Han pasado 25 años de esto. Tendo passado 25 anos disso. Todos los años desde ese día hasta hoy. Todos os anos daquele dia até hoje. Yo lo sigo honrando. Eu sigo honrando meu pai. Yo siempre voy a su casa. Eu sempre vou à sua casa. Yo siempre lo bendigo. Eu sempre o abençoo. Lo saco a comer. Sabe, ¿cree usted que estos 25 años él me ha regalado algo? Você crê que nesses 25 anos ele tem me dado alguma coisa? Não. Não. Não me ha regalado nada. Não me dá nada. Não me interessa. Isso não me interessa. Bem, lo vengo haciendo 25 años. Eu venho fazendo isso há 25 anos. Porque esta palavra é eterna. Porque essa palavra é eterna. Eterna. Esta palavra é eterna. Não disse honra-lo em um dia? Não apenas um dia. Eu não lo entendia. Não lo compreendia. Havia um dia que eu não entendia. Mi padre foi malo, mi padre foi perverso, mi padre me abandonou. Pero la Biblia, no, el Dios no dice, honralo si te dio todo, simplemente honralo. E meu pai havia me abandonado, havia sido perverso, mas a Bíblia não disse, honra teu pai se ele fez bem. Ele disse, honra teu pai. Honralo. Luego salí de ahí a casa. Le conté a mi esposa lo que había pasado. Então eu cheguei em casa e contei a minha esposa o que havia acontecido. Era el mes de octubre, más o menos. Era mais ou menos no mês de outubro. En el mes de diciembre de ese año, año 91. Eu me lembro bem desse ano, ano de 91. Un 25 de diciembre. 25 de dezembro. Dios nos visitó. Deus nos visitou. Y mi esposa con un cuarto de ovario. E a minha esposa com um quarto de ovário. Y yo estéril. E eu estéril. Ella concibió. E ela ficou grávida. Y ella quedó embarazada. Y ella ficou grávida. De nuestra primera hija. Pela primeira filha. Bueno, hoy tenemos tres hijas. Temos três filhas. La mayor tiene 25 años. A maior delas tem 25 anos. La segunda tiene 22. A segunda tem 22. La tercera tiene 20. A terceira tem 20. Y el último tiene un año y medio. E o último tem um ano e meio. Un año y medio. Sí, es que se casó con mi hija la mayor. Es que esse filho é o que se casou com a minha filha maior. A que es mi hijo. Que é meu filho. Hace un año y medio. Faz um ano e meio que isso aconteceu. Yo pude entender. Eu pude entender. Que Deus não mente. Que Deus não mente. Quiere que te vaya bien. Ele deseja que você vá bem. Honra a tu padre y a tu madre. Então honra teu pai e a tua mãe. No importa lo que ellos hagan contigo. Não importa o que eles fizeram com você. O lo que ellos digan de ti. Ou o que eles dizem a seu respeito. Lo que importa es lo que tú haces. O que importa é o que você vai fazer. Y los cielos escucharán. E os céus escutarão e verão o que tu haces, o que você faz, e os céus se abrirão para ti, e os céus se abrirão para você. Assim que, como estás andando em tu relação com tus padres? Como você tem andado na relação com seus pais? Talvez alguns de vocês já seus padres não estão. Talvez alguns de vocês já não tenham um pai mais aqui. Pero nunca reparaste en esto. Mas talvez você nunca tenha observado isso. Porque não entendiste. Porque não havia entendido. Que toda autoridade que tu tienes viene de parte de Deus. Que toda autoridade que você tem vem da parte de Deus. E al no honrarla a ella. E não honrá-la, não honrar a ela. A Deus tu não honraste. Significa não honrar a Deus. Para aqueles que perderam a seus pais. Para aqueles que já não têm mais o seu pai. E não tiveram a oportunidade de honrá-los. E não tiveram a oportunidade de honrar. Deve haver um momento em tua vida que entendas e le digas a Deus, perdona-me por não haverlo hecho. Deve, você precisa ter um tempo com Deus em que você vai dizer, Senhor, me perdoa. Pero mientras yo tenga vida. Mas enquanto eu estiver vivo. Voy a honrar a la autoridade. Eu quero honrar a autoridade. E isto vai ser uma sanidade para ti. Isso vai ser cura para você. E um tempo novo para tua vida. Será um tempo novo para sua vida. Para aqueles que têm a seus pais vivos e não têm uma relação com eles. Para aqueles que têm o seu pai vivo, mas não têm uma relação com ele. Tu queres que a bendição venha a tua vida? Você quer que a bênção chegue a você? Búscalos. Busca o seu pai. Honra-los. Honra-os. Hasta que ellos tengan vida, honra-los. Até que eles tenham alegria no coração. Hasta el día de hoy. Até o dia de hoje. Mi madre viajó a los Estados Unidos cuando tenía 8 años. Minha mãe que foi para os Estados Unidos quando eu tinha 8 anos. Hasta el día de hoy ella vive allá. Até o dia de hoje vive lá. Todos los meses. Todos los meses le envío una ofrenda a ella. Todos os meses eu mando um presente para ela, uma oferta para ela. Ella ya se jubiló. E ela já está aposentada. Pero ella siempre recibe de mí dinero cada fin de mes. Mas ela sempre recebe meu dinheiro a cada fim de mês. Y yo la honro. E eu a honro. Porque yo creo esta palabra. Porque eu creio nessa palavra. E sabe por que honro a mi padre y mi madre? E sabe por que eu honro meu pai e minha mãe? Porque amo a mi Dios. Porque eu amo a Deus. Ahora, lo segundo que tienes que considerar. A segunda coisa que você tem que considerar. Está en Romanos capítulo 13. Está em Romanos capítulo 13. Verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Puedes leerlo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A palavra é clara. A palavra é clara. Pero muchas veces no la entendemos. Mas muitas vezes nós não entendemos. Las autoridades. As autoridades. Son puestas por Dios. São colocadas por Deus. Y el hombre no la pone. Não é o homem que as coloca. Es Dios quien lo permite. É o Senhor quem permite. Ahora, si tú hablas mal de tu presidente. Agora, se você fala mal do seu presidente. Hablar mal es maldecir. Hablar mal significa maldecir. A falar mal significa amaldiçoar. Tú estás maldiciendo a la autoridad que Dios puso. Você está amaldiçoando a autoridade que Deus pôs. Y cuando tú resistes o maldices a la autoridad. E quando você continua insistindo em amaldiçoar a autoridade. A Dios resistes. Você faz isso contra Deus. Voy a explicarles esto. Vou te explicar sobre isso. Quiero que leamos Efesios 6:5. Abra em Efésios 6:5. Efésios 6:5. Efésios capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Bem, quero unir isto. As autoridades, não solamente de governo, sino também tu autoridade no trabalho, a autoridade que tu tienes, tienes que servirla como a Cristo. Não somente a autoridade do governo, mas as autoridades do trabalho, aquelas que estão à sua volta, você precisa servir como a Cristo. Permítame hacerles recordar a algunos lo que voy a decir. Me deixa fazer te lembrar algumas coisas que eu vou dizer. Porque alguns de vocês já lo sabem. Porque alguns de vocês já sabem sobre isso. Permítame enseñarle a otros. Permita-me ensinar a alguns. Porque lo que voy a decir tal vez no lo saben. Porque algumas coisas que eu vou dizer vocês também não sabem. Preste atención. Mas preste atenção. La obediencia es condicional. A obediência é condicional. La obediencia es condicional. A obediência é condicional. La obediencia no es incondicional. A obediência não é incondicional. La obediencia es condicional. A obediência é condicional. Condicional a qué? Condicional a quê? A que lo que me pide la autoridad. Ao que me pede a autoridade. Debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. O que me pede a autoridade precisa estar de acordo com o que está na palavra de Deus. Si mi padre. Se o meu pai, mi madre, minha mãe, mi presidente, meu presidente, mi jefe, meu chefe, me pide que haga algo que va en contra de la palabra de Dios, me pede que eu faça alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, no tengo por qué obedecerle. Eu não preciso obedecer. No puedo. Não posso. Si me piden que mienta, se me pede que eu minta, yo no puedo mentir. Eu não posso mentir. No voy a mentir. Não vou mentir. No lo voy a hacer. Não vou fazer. Por más autoridad que sea. Por mais autoridade que ele tenha. Aún la escritura dice. O que a escritura diz? Cuando habla acerca de la obediencia a los padres. Quando fala acerca da obediência aos pais. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. A Bíblia diz, obedecei no Senhor aos vossos pais. Nuestra obediencia. A nossa obediência. A las autoridades. Às autoridades. Es condicional. É condicional. Pero si la autoridad me pide, mas se a autoridade te pede, algo que está correcto, algo que está correto, que está bien, que está bem, yo tengo que hacerlo. Eu tenho que fazer. Quiero enseñarles algo. Eu quero ensinar a vocês. Hebreus capítulo 13, verso Hebreus 17. Capítulo 13, verso 17. Este pasaje es muy difícil de explicar. Esta passagem é uma das passagens difíceis de identificar. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Mas com a ajuda de Deus nós vamos fazer. Porque muchas veces ha sido usado para manipular gente. Porque muitas vezes essa passagem tem sido usada para manipular as pessoas. Porque ha sido usado por falsos profetas y falsos pastores y falsos apóstoles. Porque muitas vezes tem sido usado por falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. Para manipular a la gente. Para manipular as pessoas. Pero que el Señor nos abre el entendimiento. Mas o Senhor sabe o entendimento. Mire lo que dice. Veja o que ele diz. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Duas coisas aí aqui. Duas coisas estão aqui. Obedecer. Obedecer. E sujeitar-se. E sujeitar-se. Duas coisas são diferentes. Duas coisas diferentes. Há que obedecer a nossas autoridades. Nós precisamos obedecer às nossas autoridades. Quando eu comecei há 10 anos. Quando eu comecei há 10 anos, comecei a ser tempo com Deus. Quando eu comecei há 10 anos atrás a seguir o tempo com Deus, devocionar o tempo com Deus. Minha igreja éramos 3.000 pessoas. A minha igreja tinha aproximadamente 3.000 pessoas. Comecei a ser tempo com Deus. Então eu comecei a fazer o tempo com Deus. E eu lhe dije à igreja, vamos a ser tempo com Deus. E eu disse a toda a igreja, vamos fazer o devocionar o tempo com Deus. Alguns começavam a resistir-se. E aí assim alguns começaram com resistência. E diziam, pero por que temos que ler isto? E sempre falavam, por que nós temos que ler esse livro? Pero en mi corazón. Mas no meu coração. Mi mayor preocupación. A minha maior preocupação. No era preparar el mensaje del día domingo. Não era preparar a mensagem que eu ia pregar no domingo. Como pastor. Como pastor. Mi mayor preocupación. A minha maior preocupação. Era que cada uno de ellos tenga un encuentro con Dios diario. Era que cada um dos membros tenha um encontro diário com Deus. Y de esa manera yo me iba a asegurar que mi liderazgo y la iglesia estaba leyendo la palabra. Então eu precisava me assegurar de que todos os líderes da igreja estavam lendo a palavra. Comecei a ensinar-lhes acerca de lo que significaba la obediencia. Então eu comecei a ensiná-los sobre o que significava obedecer. Algunos se resistían. Alguns ainda resistiam. Y yo les decía con mucho amor. E eu dizia com muito amor. Pero yo les estoy haciendo leer alguna novela. Eu estou pedindo para vocês lerem alguma novela. ¿Qué es lo que hay aquí en el tiempo con Dios? Quem não quer ter um tempo com Deus? Y me decían, es la palabra de Dios. Entonces. Eu dizia, não é a palavra de Deus? Por que não obedecem? Por que não obedecem? E pouco a pouco eles começaram a fazê-lo. Então, pouco a pouco, eles começaram a fazer. A igreja começou a fortalecer-se. E a igreja começou a se fortalecer. Começou a crescer. Começou a crescer. Começaram a atuar conforme a palavra dizia. Começaram a atuar conforme da palavra. Han passado 11 anos disto. Já se passou 11 anos. E hoje na igreja Emanuel. E hoje na igreja Emanuel. Já não somos 3.000. Nós já não somos mais 3.000. Somos 8.000. Somos 8.000. Deus nos ha bendecido. Deus nos tem abençoado. Porque a igreja começou a obedecer. Porque a igreja começou a obedecer. Porque entendeu que o pastor não lhe estava pedindo algo malo. Porque entendeu que o pastor não estava pedindo nada mal. Então, a obediência é ação. Então, a obediência é uma ação. A obediência é condicional. A obediência é condicional. Pero. Mas. La sujeción. A submissão. E é aqui onde muitos se equivocam. É aqui que onde muitos se enganam. Cometem errores. Cometem erros. Porque não estão prestando atenção à palavra. Porque não prestam atenção na palavra. Escute-me, por favor. Escute-me, por favor. La sujeción. A submissão é incondicional. É incondicional. Sabe o que é la sujeción? Sabe o que é submissão? Em esta palavra em grego, esta palavra no grego é respeito. É respeito. La sujeción. La submissão. A toda autoridade. A toda autoridade é incondicional. É incondicional. Eu devo respeitar a minha autoridade. Eu devo respeitar a minha autoridade. Aunque yo no estoy de acuerdo con mi autoridad. Mesmo que eu não esteja de acordo com a minha autoridade. Aunque la autoridad haga cosas indebidas. Ainda que a autoridade faça coisas indevidas. Yo no tengo derecho. Eu não tenho o direito. Según la palabra de Dios. Segundo a palavra de Deus. Porque Dios es el que pone autoridades. Porque Deus diz que toda autoridade. El que quita reyes. Ele que tira os reis. Ele que põe reis. Ele é quem põe reis. E se eu respeito a autoridade? E se eu respeito a autoridade? A Deus eu respeito. Eu respeito a Deus. Pero eso no significa. Mas isso não significa. Que yo le obedezca en todo. Que eu vou obedecer em tudo. Pero el respeto. Mas eu respeito. Es incondicional. E o respeito é incondicional. Mire lo que dice Daniel. Veja o que diz Daniel. El capítulo 3. No capítulo 3. El verso 16 al 18. Daniel capítulo 3, verso 16 al 18. Miren cómo hablan estos tres jóvenes. Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Note, por favor, lo que Sadraque, Mesaque e Abednego dijeron. Observem, por favor, o que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram. Eles atuaram com muito respeito. Eles atuaram com todo respeito. Eles não dijeron: acaso, rei, nosotros vamos a arrodillarnos delante de tu imagen, rey incircunciso y pecador? Eles não disseram ao rei afrontando: por acaso você acha que nós vamos nos inclinar aqui diante das suas imagens? Eles não disseram. Ellos no ofendieron al rey. Eles não ofenderam ao rei. Ellos lo actuaron con respeto. Eles atuaram com respeito. Oh rei. Nuestro Dios nos puede salvar. O nosso Deus pode nos salvar. Pero si no nos salvara. E se não nos salvar, oh rei, não nos vamos a postrar. Nós não vamos nos prostrar delante de tua imagem. Diante das tuas imagens. El respeto a la autoridad. É o respeito às autoridades. Es incondicional. E o respeito é incondicional. Sabe que é triste? Sabe que é isso? Quando crentes insultam, se burlam de seu presidente. Insultam ou burlam o seu presidente. Pode ser que ele esteja equivocado. Mesmo que esteja ele como Nabucodonosor, que se hizo uma imagem para que lo adoraran. Como Nabucodonosor, equivocado, que fez uma imagem para ser adorada. El pueblo de Dios debería orar por sus autoridades. O povo de Deus deve orar por suas autoridades. Bendecir por suas autoridades. Abençoá-los. Não maldecirlas. Não amaldiçoá-los. Quando alguém se burla de mi presidente. Quando alguém fala sobre o meu presidente. Eu não me rio. Eu me quedo sério. Eu não rio. Eu le digo, fico não aceito que tu te rias de mim, presidente. Eu não aceito que você ria do meu presidente. E me disse, não lo tomes a sério, é uma broma. E não, o que eu estou fazendo é só uma brincadeira. Não me gusta essa broma. Não, eu não gosto dessa brincadeira. Eu não votei por meu presidente. Eu não votei com meu presidente. Pero ahora es mi presidente. Mas agora ele é meu presidente. E eu lo respeito. E eu o respeito. Quero que veja uma cena em el Nuevo Testamento. Quero que vejas uma coisa no Novo Testamento. Uma cena extraordinária em el Nuevo Testamento. É uma cena extraordinária do Novo Testamento. Em Hechos, em Atos, el capítulo 23. Capítulo 23, verso 2. Verso 2 al 5. Do verso 2 ao verso 5. Hechos 23, 2 al 5. Atos capítulo 23, versos 2 a 5. Mire lo que sucedió. Veja só o que aconteceu. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Uau! Está compreendendo? Estás compreendendo? Paulo está hablando, dissertando, e de pronto alguém lhe disse: golpeen-lhe na cara a esse homem. Paulo está falando e dissertando diante da autoridade, e alguém diz assim: manda a mão na cara dele. Agora, Paulo pensou que essa pessoa que dijo que le golpee era uno como ele. Paulo pensou que essa pessoa que tinha dado a sugestão era um igual a ele. É que estava vestido como ele, talvez. Porque estava vestido, talvez, como ele. Uma camiseta, seu jean. Uma camiseta? Seu jean. Seu pantalão. Assim, com sua, sim, sua calça. E então, quando ele disse: Paulo! Então, quando ele disse: Paulo, al sumo sacerdote maldices? Você está maldizendo ao sumo sacerdote? Le faltas el respeto al sumo sacerdote? Levanta respeitando o sumo sacerdote? Yo me imagino la escena. Eu imagino esta cena. Porque não é simplesmente como le estamos leyendo. Porque não é simplesmente como você está lendo. Pablo en ese momento dice: no lo sabía. Paulo nesse momento se assusta e diz: eu não sabia. Perdón. Perdoa-me. Perdónenme. Perdoa-me. Eu não sabia que era o sumo sacerdote. Eu não sabia que ele era um sumo sacerdote. Porque eu sei. Porque eu sei. Que não se pode falar mal. Que não se pode falar mal. De uma autoridade. De uma autoridade. Eu sei. Eu sei. Que não se lhe pode faltar o respeito. Que não se pode faltar o respeito. A uma autoridade. A uma autoridade. E muitas vezes. E muitas vezes. Abrimos as portas a las desgraças em nossas vidas. Nós abrimos portas para desgraças na nossa vida. Porque estamos atentando contra a autoridade. Porque estamos indo contra a autoridade. Recuerdan a Ana orando en el templo? Você se lembra de Ana orando no templo? Estava Ana llorando y orando ahí en el piso. Estava Ana lá no chão chorando e orando. De pronto el sumo sacerdote Eli la mira y le dice: mujer, digiere tu vino, levántate, ¿qué haces acá? Estás ebria. De repente o sacerdote chegou perto dela: mulher, que é isso que você está orando? Você está bêbada. En ese momento, el sumo sacerdote la estaba tratando mal, la estaba calumniando. Nesse momento, o sumo sacerdote estava tratando mal, estava caluniando aquela mulher. Pero Ana, ¿acaso Ana se levantó y lo miró y le dijo: ¿y tú eres el sumo sacerdote? ¿No tienes discernimiento? Mas por acaso Ana se levantou e questionou: você é o sumo sacerdote? Você não tem discernimento? Yo soy una hija de Dios y estaba orando. ¿Qué te has creído tú? Eu sou uma filha de Deus e estou orando. O que você está querendo? Me voy de esta iglesia. Eu vou embora dessa igreja. Ella no hizo eso. Ela não fez isso. Dice la escritura que ella se secó las lágrimas. Diz as escrituras que ela enxugou suas lágrimas. Y aunque el sumo sacerdote fue muy duro con ella. E mesmo tendo sido duro com ela o sumo sacerdote. La juzgó. Ele la trató como una mujerzuela. Ele tratou ela como uma mulher bêbada. Ella dijo, lea su Biblia, ahí en 1 Samuel. Ella le dijo: mi Señor. Leia a sua Bíblia. Ela respondeu a ele: meu Senhor. No tomes por inmunda a tu sierva. Não tomes por imunda a sua serva. Sino que yo estaba derramando mi corazón delante de Dios. O que estava acontecendo é que eu estava derramando meu coração diante de Deus. Sumisión. Sujeción. Respeto. Submissão, respeito. A alguien que no se lo merecía. Mesmo a alguém que não merecia. Y en ese momento Eli se sorprendió y no le quedó otra que decir, y se puso espiritual y dijo: el Señor te conceda lo que quieres. Nesse momento ele se assustou e se colocou meio espiritual e disse: o Senhor te conceda o que você quer. Y dice la escritura que Ana se levantó y no tuvo más llanto ni dolor y se fue. E diz as escrituras que Ana se levantou e já não ficou mais aflita e se foi. Traz essa honra a aquele que nem se lo merecia. Trazer honra a quem não merece. Vino la bendición sobre su vida. Trouxe bênçãos sobre a sua vida. ¿Se la pongo más difícil? Una mujer sirofenicia. Dice la escritura, una mujer que tenía a su hija enferma. Viene donde Jesús. También una mujer sirofenicia, la Biblia dice que ella tenía un hijo enfermo y veio a Jesús. Y le dijo: mi hija está enferma. Y Jesús le dice: yo no he sido llamado para atender a los perros. E a mulher disse: me socorre. Mas Jesus disse assim: eu fui chamado para socorrer os cachorrinhos. Esta mulher não reaccionou mal. Não reagiu mal. Ela pôde dizer: me estás chamando perra? Ela poderia dizer: você está me chamando de cachorrinha? Ela não hizo isso. E ela não fez isso. Ante a autoridade, lo mirou a Jesus e le dijo: mi Senhor. Diante da autoridade, ela se virou e disse a Jesus: meu Senhor. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus. Então Jesus. Que la estava provando. Que estava provando a ela. Le dijo: mujer. Disse: mulher. Tu hija está sana. Teu filho, sua filha está salva. Que hizo esa mujer? O que fez a mulher? Lo honró. Ela honrou. Lo respetou. Ela respeitou. Tras el respeto y la honra a la autoridad. É o respeito, a honra, tu a autoridade. Eres bendecido. Você é bem abençoado. Déjeme contarle para ir terminando una historia. Para terminarmos, deixa-me contar uma história. Conocí al Señor a la edad de 12 años, ya se lo conté. Eu conheci o Senhor aos 12 anos, já te contei. E como a los 17 años entré al ministerio de alabanza y adoración. E como lá pelos 17 anos entrei no ministério de louvor e adoração da igreja. E yo era uno más del equipo. E eu era mais um da equipe. E de pronto havia um pastor aí em área. E logo havia um pastor ali na área, naquela área. E esse pastor sempre se burlava de mim. E esse pastor sempre ele me deixava de lado. E ele dizia: tu não sabes cantar. Você não sabe cantar. Tu devias ir ao estádio, aí às barras do estádio, a cantar allá. Você não sabe cantar. Você deveria ir por aí em outros lugares cantar. Eu lo mirava e simplesmente guardava silêncio, não lhe dizia nada. Eu olhava para ele e eu simplesmente guardava o silêncio. Eu não reagia. Y entonces le decía a Dios: Dios, ¿por qué me trata tan mal este hombre? Então eu dizia a Deus: Deus, por que que esse irmão me trata tão mal? No lo entendía. Eu não entendia. No lo comprendía. Eu não compreendia. Pasaron los años. Passado alguns anos. Yo lo seguía respetando. Eu seguia respeitando a ele. Pero un día él hizo algo indebido. Mas um dia ele fez algo muito indevido. Y él salió de la iglesia. E ele saiu da igreja. Y cuando él salió de la iglesia, el pastor de la iglesia vino al grupo de adoración. E quando ele saiu da igreja, o pastor reuniu o grupo de adoração. Para eso ya habían pasado algunos años. Isso já havia passado alguns anos. Y el pastor dijo lo siguiente. E o pastor não teve conhecimento. Ustedes ya saben que tal pastor ha salido de la iglesia por una falta muy grave. E ele perguntou: vocês já sabem? Ele falou: vocês já sabem que o pastor saiu da igreja por uma falta muito grave. Ahora presten atención a esto. Mas prestem atenção a isso. Él dijo: uno de ustedes tiene que hacerse cargo del ministerio. Um de vocês tem se aproximado do ministério. Como hermano mayor, el hermano Saúl se va a hacer cargo. Como um irmão maior, o irmão Saúl é quem vai se aproximar da liderança. Para ese tiempo ya era, yo tenía cerca de 22 años. Por esse tempo eu tinha aproximadamente 22 anos. Y el pastor de la iglesia dijo esto. E o pastor da igreja disse isso. Chicos, meninos, Saúl no es pastor. Não é pastor. No es ministro. Ele não é ministro. Saúl solamente es un hermano mayor. Saúl é só um dos irmãos maiores, um irmão maior. Yo no lo estoy poniendo a él aquí como pastor. Eu não estou colocando ele aqui como um pastor. Yo no reconozco en él que haya pastorado. Eu não estou reconhecendo pastorado na vida dele. No reconozco que en él haya que tenga ministerio. Eu não reconheço que ele tem um ministério. Solamente va a hacerse cargo del ministerio. Mas ele só vai cuidar do ministério. Terminou a reunião? Terminada a reunião. E um dos jovens se me acercou e me disse: por que o pastor te ha dicho isso? Então um dos jovens se aproximou e disse: mas por que o pastor disse assim? E eu lhe dije: qual é o problema? É verdade, eu sou o irmão maior. E eu disse a ele: qual o problema? É verdade, eu só sou o irmão maior. Então ele quedou callado e eu assumi isso. Então eu fiquei quieto e assumi isso. Eu jamais falei mal de meu pastor. Eu jamais achei ruim do pastor. Passou um ano. Passou um ano. E o pastor da igreja pôs um pastor. E o pastor da igreja colocou um pastor. Ao ministério de adoração. Ali como líder do ministério de adoração. E esse pastor. E esse outro pastor. Também começou a burlar-se de mim. Também começou a me tratar mal. E me tratava mal. Não me ponia, não me programava. Não me colocava na escala. Pero yo siempre estaba en las reuniones. Então eu estava sempre ali disposto. Yo siempre lo respeté. E eu sempre o respeitei. Nunca hablé mal de él. Nunca falei mal dele. Dios es testigo de eso. Deus sabia disso. Passou 2 anos. Passado alguns anos. E este pastor também se equivocou. Também errou. E teve que sair da igreja. E ele fez algo e teve que sair da igreja. E novamente meu pastor bajou ao grupo de jovens. E novamente o pastor principal veio ao grupo de louvor e adoração. E ele disse o seguinte. E ele disse assim. Vocês sabem o que ha pasado com este pastor? Vocês sabem o que aconteceu com esse pastor de vocês? Necessito um que esteja a cargo agora do ministério. Eu preciso colocar alguém responsável pelo ministério. E vou a poner a Saul como hermano maior. E eu vou colocar o Saul como um irmão maior. Ele não é pastor. Ele não é pastor. Ele não é ministro. Ele não é ministro. Eu não o reconozco. Eu não o reconheço. Solamente como um hermano maior. Eu somente estou colocando ele como um irmão mais velho. E então eu disse amém, sou o irmão maior. Então eu disse amém, eu sou um irmão mais velho. E eu o respeitei. Então eu o respeitei. Passaram uns anos. Passado dois anos. E meu pastor entrou à oficina. O meu pastor entrou no meu escritório. Onde eu estava. Onde eu estava. Se sentou e me mirou. Ele se assentou e olhou para mim. Suas palavras textuais foram estas. Suas palavras literais foram estas. Eu não sei quem eres. Eu não sei quem você é. Pero ya no puedo seguir peleando con Dios. Mas eu já não posso seguir guerreando com Deus. Dios me dice que tienes que entrar a mi equipo. Deus está me dizendo que você precisa entrar na minha equipe. La verdad que humanamente yo no quiero. Na verdade, humanamente eu não quero. Porque no sé qué eres. Porque eu não sei quem você é. Pero no puedo seguir peleando con Dios. Mas eu não vou continuar guerreando com Deus. Así que a partir de ahora. Assim, a partir de agora. Vas a entrar a mi equipo. Você está na minha equipe. No te voy a llamar pastor. Não vou te escalar no pastor. No te voy a llamar ministro. Não vou te levar a ministro. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos ver o que vai acontecendo. Y la iglesia se enteró que yo ya era parte del equipo. Então a igreja ficou sabendo que agora eu era parte da equipe. Y la iglesia. E a igreja. Al siguiente día. No dia seguinte, los hermanos en el pasadizo, os irmãos que estavam ali, ellos se acercaban y decían, pastor, ¿cómo está? Eles se aproximaram de mim e perguntaram, pastor, como o senhor está? Y yo me peleaba con ellos, no, yo soy el hermano Saúl, no me tienes que decir, pastor. Então eu resistia a isso, no, eu sou o irmão Saúl, eu não sou o pastor. Y entonces yo fui donde el pastor le dije, pastor, me están diciendo pastor. Então eu fui ao pastor e disse, pastor, eles estão me chamando de pastor. Y él me dijo, tú diles que eres el hermano Saúl. Então ele me disse, então você diga a eles que você é só o irmão Saúl. Hace 11 años. Faz 11 anos. El pastor me invitó un almuerzo. Que o pastor me convidou para um almoço. Él y su esposa y a mi esposa y a mí. Ele, a sua esposa, eu e minha esposa. Sentado en esa mesa me miró y me dijo. Sentado na mesa, ele olhou para mim e disse. Dios habló a mi corazón. Deus falou ao meu coração. Tú eres el pastor de la iglesia. Você é o pastor da igreja. Entendí por qué Dios no me revelaba que eras. Eu entendi porque que Deus não me revelava quem você era. A partir de hoje. A partir de hoje. A igreja está a tu cargo. Está na sua mão. E estou convencido. E eu estou convencido que Deus lo permitiu. Que Deus permitiu. E entonces yo tomé esta festa. Então neste dia eu tomei aquela data. Hace 11 años que soy el pastor principal de la iglesia. Fazem 11 anos que eu sou o pastor principal da igreja. E aprendi que la obediencia y la sujeción. Que a obediência e a submissão te vai levar a lugares que tu não te imaginas. Vai levar você a lugar que você não imagina. Que hubiera pasado se eu me hubiera revelado? Que hubiera pasado se eu me hubiera resentido? O que aconteceu é que eu tinha me humilhado. E me hubiera ido a outra iglesia porque este pastor me trata mal. E como me disse que não sabe que sou? Eu poderia virar para esse pastor e dizer assim: quem? Por que esse pastor me trata mal? Por que ele fica dizendo que eu não sabe quem eu sou? Aún eu mesmo entendi que Deus estava preparando meu coração. Ali mesmo eu entendi que Deus estava preparando o meu coração. Amados, la obediencia y la sujeción. A obediência e a submissão. Debe ser algo innato en nosotros como hombres de Dios. Deve ser algo natural dentro de nós como homens de Deus. Obedecer condicionalmente. Obedecer condicionalmente. Todo esté de acuerdo a la palabra. Tudo de acordo com a palavra. Pero respetar. Mas respeitar. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Porque cuando respetas a la autoridad. Porque quando respeitamos as autoridades. A tus padres. Aos pais. A tu presidente. Ao presidente. A tu jefe. Ao seu chefe. Sí. A Dios está respetando. Deus, você está. Y nadie que honre a Dios. E ninguém. Y nadie que honre a Dios dejará de recibir su honra. E ninguém que honra a Deus deixará de receber honra. Y ese es el tiempo de Dios para que tú reflexiones. Esse é o tempo de Deus para que você pare e pense um pouco. Incline su rostro un momento. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu não sei como estás vivendo o dia de hoje. Eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não sei qual seja a relação que tu tienes com tus padres. Eu não sei qual a relação que você tem com seus pais. Eu não sei la forma como tú te has dirigido de tu presidente, de tu pastor, de tus líderes. Eu não sei qual é a forma com que você tem se dirigido ao seu pastor, ao seu presidente, aos seus líderes. Recuerda que nadie puede juzgar a otro. Lembre muito que nada pode acusar porque com a mesma medida que mide será medido. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Tu viniste a este congresso. Você veio a este congresso para que Deus haga cambios em ti. Para que Deus possa mudar seu coração. E cambio não é cambio hasta que se cambia. E mudança não é mudança até que se mude. E esse é um momento no qual tu le tienes que decir a Deus, eu necessito cambiar. E esse é o momento no qual você pode dizer a Deus, eu preciso mudar. Em um ponto que tu me estás mostrando, Deus. Em um ponto que eu quero começar. Ou talvez dois. Talvez dois. Eu não lo sei. Eu não sei. Pero tú lo sabes. Mas você sabe. Los cielos se van a abrir para todos aquellos. Os céus serão abertos para todos aqueles. Que hoy le van a decir, Señor, yo no estaba obedeciendo ni estaba respetando como tú querías que yo lo hiciera. Que vão dizer hoje ao Senhor, Senhor, eu não estava respeitando. Pero hoy tu verdad. Mas hoje a tua verdade. Ha quitado las vendas de mis ojos. Tirou a venda dos meus olhos. Voy a hacer lo que tú dices que debo hacer. Eu vou fazer o que o Senhor está dizendo hoje aqui. Por eso ahora en el nombre de Jesús. Por isso agora no nome de Jesus. Todo hombre de Dios. Todo homem de Deus. Que está en ese proceso de transformación. Que está nesse processo de transformação. Que en esta tarde. Aquí nesta tarde. Le quiere decir al Señor, perdóname. Que quer dizer ao Senhor, perdoa-me. Não estava obedecendo nem respeitando a minha autoridade. Eu não estava obedecendo nem respeitando as autoridades. Al no hacerlo. Ao não fazê-lo. A ti no te he respetado. A ti eu não estava respeitando. A ti no te he obedecido. A ti eu não estava obedecendo. E quero cambiar. E eu quero mudar.